Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muita felicidade. Parabéns pra você. Assopra a vela e faz um pedido. Assopra a vela e faz um pedido. É que ontem eu fui um deles, pobre, franzino e carente. Sem roupa no inverno, frequente, rangendo os dentes. Se lancheira com maguari, repetido o lanche da escola. O mais nobre que já comeu foi devido, fruto da esmola. Também faltava na escola, pra cuidar de cá é quando o aprendizado. Não vale 50 centavos com a canela cinzenta. Arame prendendo o chinelo com uma roupa desbotada, repassada do irmão mais velho. Na rua aprendemos que o mundo oferece é tipo um teste, fabricação de mós moleques. Sem ouvido pra mãe carente, com um pai ausente. É que pra ele cê não vale mais que aguardente. Apontando pros carros na rua que esse é meu. Hoje cresceu, percebeu que o sonho não morreu. Entre festa de aniversário simples, tema da Disney, bolo e bexigos, momentos felizes. Obrigado pelas pessoas que deixaram seu tempo pra oferecer alegria por algum momento. E demorou pra entender que isso tudo vale muito. É um conforto, um incentivo, mensagem pro futuro. Então divide comigo, somos mais que bons amigos. Com entrosamento e vida pra saber o que eu sinto. Apaga a luz, assopra a vela, fecha os olhos, faz pedido. Primeiro pedaço é da pessoa que eu confio. Se eu pudesse realizar o aniversário coletivo, bolo e brincadeira dedicada a esses meninos que não tem afeto em casa, não houve um obrigado, não senti importante, nunca foi homenageado. Relato com a autoria, pois um dia foi um deles. Entendo a importância, mas preciso disso às vezes. Com um sorriso envergonhado, sentimento nunca igual. Por um minuto da sua vida, se sentindo mais que especial. Assopra a vela, faz um pedido. Que seja produtiva a vida desse menino. Que fecha os olhos e imagina o seu destino. E dessa vez não solicita nenhum carrinho. Assopra a vela, faz um pedido. Que seja produtiva a vida desse menino. Que fecha os olhos e imagina o seu destino. E dessa vez não solicita nenhum carrinho. Assopra a vela, faz um pedido. Que seja produtiva a vida desse menino. Que fecha os olhos e imagina o seu destino. E dessa vez não solicita nenhum carrinho. Assopra a vela, faz um pedido. Que seja produtiva a vida desse menino. Que fecha os olhos e imagina o seu destino. E dessa vez não solicita nenhum carrinho.